Salvador, boa noite, tá 3305, cruzando 1600, da PUC. Tá 3305, contato, radar de decolagem, sobre o 330, sai da PUC. 330, apareceu da PUC, tá 3305. Então 3305 dá presente autorizado, Romeu Fox 018. É, Romeu Fox 018, tá 3305. Até mexe aeroporto. Gente, 105 a bordo, altímetro 10 no meio, táxi via Índia Alfa, parte pronto, ponto espera. Índia Alfa é pronto, ponto espera, 6224. Na EB224, próximo ponto espera, pronto. Esse é 224, a linha decola dando 0, vento no 0 graus com 5 nós. A linha decola vem com 5, 6224. Controle de Salvador, F57 no meio. F57 no meio, desce ao nível 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, F57 no meio. 6224, decolado 238, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 6224, você manda. Controle Chinai 6224, decola, boa noite. 6224, boa noite. Contato radar decolagem, sobe a 190, sai da PUCA. 190, PUCA, 6224. Até o quilo, prossiga. Em coordenação com o Centro Recife, é possível voar na altura de Itabina, Delta Alfa, Delta Maurelera Alfa? Estaremos, aguarde. Ok. Autoriza a PUCA, o direto, Chinês 6224. Confirma o controle? Desconsidero. São 3305, agora Recife 12545, secundário 12685, bom voo. 545, 2005, obrigado. O Oxa 6224, pro de Aracaju. Sente Aracaju, 6224. Papatango Oscar até o quilo. Chama o Centro Recife na frequência 125, décima 1, secundário 13325, solicitando o Dadian. 251-3325, Oscar até o quilo. Rotor 3178, estabilizado? Afirmativo, senhor. Estabilizado. Positivo, completa final, checa o trem, chama a torre 118, decimal 6. 18-6, obrigado, muito bom trabalho, amigo. Motor é o TAM 3178, estabilizado, passou externo, baixado, travado. TAM 3178, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 5 nós, altímetro 1-0 no meia. E pouso, TAM 3178. Web 57 no meio, desce para 2.000 pés, 1.0 no meio, ajuste, livre LS, é ponto estabilizado. 1.016, desce a 2.000 pés, livre LS, é ponto estabilizado, 57 no meio. Linha 224, Centro Recife 12545, secundário 12685, bom voo. 2545, 2085, boa semana, 6224. 178, são os 46, livre à direita, táxi na frequência via Alfa Juliette no 3 da remota. Direita, Alfa Juliette no 3 da remota, o 3178. localizado no localizador 5716. 5716, completa final, checa o trem, chama a TUI, 1118, decimal 6. 1118, boa. Torre, boa noite, objeto 5716. 5716, checa o trem, livre pouso na 10, vento 090 graus com 5 nós, altímetro 10 no 6. Altímetro 10 no 6, 5716. Travado 5716. 7 livre, pouso não no 0. 2-0, pouso não no 0, 5716. No meia, solo 5-3, liga direita, táxi nessa frequência, via Alfa Juliette, portão número 4. Livra direita, segue via Alfa e Juliette para o número 4, 5-7 no meia. Trazer o cadeira de roda, tá bom? O espaço... 905. Boa noite, 905. Desce ao 050, chegada a Mário. 050, Mário, com 905. Leve 5809-2010-10 no meio, ajuste, livre LS, aposta estabilizada. 2010-10 no meia, livre LS 5809,